19, e 37 postos se localizando com voo direita na 3050, informe estabilizado. 10-50, compare estabilizado, 1-3. São 475, do Luiz Complexo Nova Procedimento, chame-se RM no Rio de Sinal 95. 95, comandante. 4981, no Rio de Janeiro, velocidade para 4100, altímetro na 08. São 4753 na escuta do instalador. Azul 4234, chame centro Recife, 121 decimal 85, caso negativo, 125 decimal 45. Copiado, 121 decimal 85, negativo 25 decimal 45, azul 4234, boa semana. São 4753, torre 118 decimal 95. Bom dia, Sérgio, não está autorizado o pouso, estou na 0, vento no 30 graus, 099, e o altímetro na 08. 7, livre pouso, canteiro 1-0-4753. Federal 9978, mantém o ponto, Sérgio, estou na 0. Abatei a 9978. Bom dia, Lula, nós vamos ver os cantos da aproximação, agora na autorização para pouso. Geral 9978, totalmente pronto. Geral 9978, visual com airbus da TAM, curso da China 0. Após a passagem do tráfego, geral 9978, autorizada a linha E e manter a China 0. Geral 9092, continue a aproximação, aguardamos o estalife. Ok, aguarda. 4713 no Solos 41. Libere na Taxway Foxtrot, chame controle de sono, frequência no 21, decimal 9. 219, valeu. Geral 9978-101, 30 graus 089, ajuste altimetro 9098, autorizado o colégio pistola 0. Sim, colégio, 9978-101. Estado está livre, autorizado com o sistema 0, 101, 30 graus, 0, 9, 9. Obrigado, com o sistema 0, na 0, 9, 10. Obrigado, 6, 4, 1, 8. Geral 9978, decolado aos 43, chame controle de Salvador na frequência no 20, decimal 80, vovô. 208, volta mais. Tiago, sou especialista da condição do seu voo, seu corpo de controle. 2. Bom dia, Geral 9978, cruzando agora 2200. Geral 9978, bom dia, contato com a decolagem, suba via Momo para nível de voo 330. Via Momo 330, autorizado, 9978. 9978, poderia voar Momo da presença? Geral 9978, autorizado, voar direto Código. Código, obrigado, 9978. Eu estou com a Gil e planos definitivamente para 2510. Azul 4981, agora rota de Vila Besta 2010, informa um drop de posição de uma hora, onda 0 milhas, mantendo onda 1000 pés, antiponte, ar 1950. Azul 4981, eu tenho uma foto de 2010, chama lá, está bem ligado. Tiago Fiesta para informação, tráfego de posição, vai de 11 horas, 7 milhas, no porto, descendo para 2 mil pés, fica lá com 90. São o Eco 190 autorizado, São Eco Preferendo Web India Uniforme, alta conforme o plano de voo, nível autorizado 085, decola pistola 7 com primeira curva direita, mantenha 1 mil pés até o farol da barra ou liberação do controle, precisa 085, corredor chefe, ali 5577, controle de Salvador, opera na frequência 120290. Então, a costuma não ser autorizada em graça, estou na sede, reporte alinhada e pronto. PA 9978, chame centro de Recife, 1-2-1-85, caso negativo, 1-2-5-4-5. 2-3-5, caso negativo, 2-5-4-5, obrigado, bom dia, 0-9-9-7-8. Mike, integral, só controle possível. 4-4, com 2, um tabela localizada, 1-5-5-5-5, decolou de Fernandinha, Capuzinho, que é o médico de terminal, na captura de Santamento Paredes, para sobrevoo lateral. O pior do médico lateral foi reposto para sobrevoo. Para local, lateral. Azul 4981, no complexo na do procedimento, chame o seu reino no 8, decimal 95. Azul 4981, está uma milha do hotel Arca. Azul 4981, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento no 30 graus 099, ajuste metro 908. Levanta por Azul 4981. Azul 44, está com a sua posição de uma hora, meia dúzia de milhas que ia realizar. Sobrevoo perto de Paris, por 500 pés, 14. Mike Vitor, essa forma de entrar sobre na sua posição de 9 horas, afastado em 5 milhas, mantendo o número 10 e se plantear a linha 50 nos corredores. A você é só reposto de Zé com o campo. O tráfego está mantendo o que ele faz? 5-0, literal. Alex, uma Zebra Guarante, vai decolar. Estamos aeronave na curva, pistola zero. Então, Aero 1, Zebra, atenção na possível estrela de turbulência do Embraer da Azul, autorizado o colégio pistola 7, tanto no 40 graus, 099. Azul 491 no solo 53, olha, já fechando controle de solo na frequência 121, decimal 9. Audibral 219, obrigado, gosto de bom dia. O Uno November decolado ao 5-4, mantenha 1 mil pés até o farol da barra e chame o controle instalador na frequência 120, decimal 80. 1 mil pés até o farol da barra, vai chamar o farol 208. Controle 208, para patalar o Uno November. Fazer o novembro, mantém sobre a igreja, vou avisar, está autorizada a subida para o 085, afirma tudo a previsão. 2506. Está autorizado o voo da previsão, sobre a igreja, vou avisar, subida para o 085, resposta seguinte. Se essa construção de fogo, chame o seu 198 de sinal 95, bom povo. 198 para o Cielo de Ocho. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Só comandou ao comandante Augusto, estamos no campo. Comandante Augusto, sinal pistola 7 autorizada. Sinal 97, é Augusto, estamos no campo. Atenção, eu fiz um lander, corrido subitamente para 4.500 pés. Anunciava o câncer por contato que está no 7-2140 graus 099. Posso autorizar a dar uma 7-0-9. Olha, 312, a sua identificação, desse nível de voo 060, via Sobrada Bonéguia, 1. Para você acessou 01, obrigado, 180 sobre a pista, ligue na mapa. Federal 997, decolei 03, controle chegador 208. 208, obrigado. Vai 997, bom dia, contato Raul da Coragem, sobre a Via Momo para o nível do voo 320. Via Momo 320, Federal. Olá, 319, informo, graças à disposição de uma hora, 15 milhas, rumo sul-2, mantendo 4.500 país e título para a Alfa 21. Certo, já para a Alfa 21, 3 a 2. É, cobrindo 98, graças à disposição, 320, 193 milhas, como nordeste. Passa no nível de voo, 09, Vigário Bicho, Capado 060, tipo R2620. Obrigado, Mike. Vitor Alfa, na sua segunda noite do controle. Alô, 3192, vista para 2006, altímetro 1018, autorizado, final do procedimento, ele é satisfeito. Pessoal, 90, informe estabilizado. 2018, para estabilizado, vai que você vai 10, 3 a 1. Capitão, alô, 3192, autorizado, subida para nível de voo 085. O PAD 045, qual é o seu estimado de pouso? É no ano 30, copiado. 63, mandei essa informação a um helicóptero, um Romeu 44, na proximidade de Venda e Dona e Simbra, que não interfira nessa aproximação a 510. 7312. Copiado, Mike, por Alfa. Tiveram 9970, semicentro Recife, 1265, caso negativo, 125, decimal 45. 1-2-6-8-5, caso negativo, 1-2-5-4-5, federal 9970, bom dia. Uhum. Obrigado. Eu não disse complexo nada que seja, né? Você me torna 1-8, disse lá 9-5. 2-7-3-1-2. Eu vou deixar para o 5-6. 3-1-2, passa a dona, tá vivo? Chegar 6-3-1-2, continua a aproximação, lá de autorização de pouso. Agora eu deixo ali o 3-1-2. Decimal 8, caso negativo, meu Deus. 8, decimal 8. Estamos 0, ventos 130 graus, 099. Eu vou, 3-1-2. meu golfe no direcionamento, chame de decolagem. Serra meu golfe, chame fora do solo, vento na 30 graus, 099. Próximo tipo no 7 tem um helicóptero no sentido contrário. Pronto, eu sou o senhor 4. Bom dia, sem identificação. Deixa 4 no 6 via chegada Bonfi. Altímetro 1909. Decolagem autorizada, pista no zero, ventuna 30 graus, 109. Base 17 para a direita, Mike, por favor. Azul 796, decolou 18, controle Salvador no 208. Bom, 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Mike, é Cozulu, autorizado pouso, pista 97, vento no 40 graus, 109. Zulu, está baixado para o trabalho. Azul 796, bom dia, contato Romano da Colagem, sobre a via Conde, para o nível de voo 190. Sobe via 190, Azul 796. não somos 2020, faz 4. Helicópteros nas proximidades entre o Bruno e Simba, que não precisa nessa aproximação. PS, o Santos 3304. Control Controller. Tá, Mike Litoral, tá no... Na massa escura. É, não tem a posição do Romeo Golf. Gente, o Mike Litoral, Alfa, Hotel Romeo Golf, fazendo a posição de 3 horas a 3 milhas da mesma altitude, Romeo 44, tá bom. Eu já vejo a Alfa com a posição de 3 horas, Mike Litoral, através. Hotel Romeo Golf, atento ao Mike Litoral, com a posição de 12 horas a 3 milhas, Romeo Curso, mantendo a mesma altitude, Romeo 44. A ciência ficará atento ao Hotel Romeo Golf. Aqui, Litoral, você está selecionando agora um Airbus 320 na final da pista no zero. Será a informação, Mike Litoral. Litoral saindo visual para o Hotel Romeo Golf. É visual, 3 horas e meia, Mike Litoral. Aprovo. Pronto. Tanto o 304 completa o final do procedimento e chame então no meio de 95. A rede está aqui no meio da avenida. Aqui o Litoral, que estamos recebendo o seu transponder, agora eu conheço, 0195. Ah, bom. Eu estava na mão, sabe, o jogo mais Litoral, que vai seguir na quadra do Diaratu. Copiado, eu estava na mão. Salvador, na 3304, estabilizando, canal RT. 3304, bom dia, tráfego avistado, canivão no 098, pouso autorizado, pista no 0, vento de 130 graus, 09 graus. SDB, pouso no 0, tá 3304. Mike Litoral, você está ligado a levar a frequência do controle de controle. Então, bom dia, Mike Litoral. Salvador, bom dia, vou 1095, está aproximando a ponte fera, 10 pronto. 1095, bom dia, autorizado a linha de decolagem, pistão no 0, vento 1, 40 graus.